Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 270, no ar. Hoje é a primeira parte de uma grande entrevista com o grande autor António. Apresenta, faz as honras da casa desta semana de Livros com Rumo. Algum dia teria que ser, e esta semana temos a conversa com os nossos ouvintes Rentes de Carvalho. Um autor, e a vida editorial em Portugal é um pouco isto, e o papel da crítica também é um pouco, se quisermos, a justificação para o reconhecimento tardio da obra deste escritor, que passou o exílio pelo Brasil, pela França, até chegar à Holanda, onde faz todo o seu percurso intelectual, quer como estudando na Holanda e depois, mais tarde, como professor na Universidade de Amsterdão. Mas o que aqui fica, há dois momentos, é essa vida do exílio, esse momento e esse tempo da infância, o crescimento num Portugal tacanho, atrasado, conservador da ditadura. Fica também o retrato dos nossos atavismos ancestrais, uma conversa desprendida, atenta, um homem com uma argúcia tremenda, com uma capacidade de analisar e explicar aquilo que é a sua sensibilidade e, por outro lado, também alguns remoques que fez, nomeadamente o livro que serviu de mote para a nossa conversa, O Rebate. Lembre-se que é um livro de 1971. Já tinha editado em Portugal um outro em 1969 e, como se sabe, estas coisas em Portugal acabam por provocar alguma urticária àqueles que não fazem parte da elite, pelo menos do Olimpo dos entendedores destas coisas e questões dos livros. Mas mais do que isso, fica aqui a conversa aberta e franca com Rentes de Carvalho. Boa noite e melhores leituras. José Rentes de Carvalho nasceu em 1930 em Vila Nova de Gaia, local onde viveu até 1945. Frequentou no Porto o Liceu Alexandre Herculano e mais tarde os de Viana do Castelo e de Vila Real, tendo cursado Românicas e Direito em Lisboa, onde cumpriu o serviço militar. Abandonou o país por motivos políticos, viveu no Rio de Janeiro, em São Paulo, Nova Iorque e Paris, trabalhando para jornais como o Estado de São Paulo, o Globo ou a revista O Cruzeiro. Em 1956, passou a viver em Amsterdão, na Holanda, como assessor do adido comercial da Embaixada do Brasil. Licenciou-se na Universidade de Amsterdão com uma tese sobre Raul Brandão, onde foi docente de literatura portuguesa entre 1964 e 1988. Dedica-se desde então exclusivamente à escrita e a uma vasta colaboração em jornais portugueses, brasileiros, belgas e holandeses. A sua vasta bibliografia inclui vários géneros: romance, contos, diário, crónica e guias de viagem. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos à conversa José Rentes de Carvalho, ou melhor, para aqueles que se interessam por estas questões do livro e da literatura, Rentes de Carvalho, o autor que, neste século XXI, acabou por aparecer e provocar uma espécie de epifania e um maravilhamento literário do porquê de um certo ocultamento do trabalho anterior, ou pelo menos deste trabalho que tem sido redescoberto e revalorizado no panorama editorial português. Isto por um lado, e por outro lado, serve para o leitor perceber que estas questões da literatura nunca se esgotam, porque a realidade que aí está, aquilo que é o humus do nosso quotidiano, também nunca se esgota, acordando nós todos os dias para essa realidade, percebendo nitidamente que os sentidos se vão reconstruindo, ressimbolizando e adquirindo uma nova, se quisermos, realidade perante esse olhar que acaba por ficar espantado com essa mesma realidade. O mote da nossa conversa é um excelente livro, O Rebate, de José Rentes de Carvalho, saído este ano em 2012 com uma edição da Quetzal. Boa noite, Rentes de Carvalho. Muito obrigado por ter aceito o convite. Estas coisas não chegam por acaso, sendo Portugal um país de, eu acho que não há certezas para nada, há sempre hesitações. Como é que Rentes de Carvalho, sendo natural de Vila Nova de Gaia, tem o alto ou o norte de Portugal como central a muita da sua atividade literária e criativa, isto por um lado, o Minho, La Coca, ou o Alto Minho, e o Rebate, Trás-os-Montes, o Trás-os-Montes da Terra Quente, profundo, com as suas taras e as suas paranoias, mas ao mesmo tempo símbolo e espelho de um atavismo ancestral muito típico de Portugal, e acabou todo o seu trabalho profissional na Holanda, a Holanda calvinista, a Holanda luterana, a Holanda protestante, mas ao mesmo tempo também a Holanda porto de abrigo para os judeus sefarditas, para toda uma espécie de mistura cultural que depois se foi espalhando por esse mundo, servindo hoje quase como um exemplo de alguma persistência, de alguma organização, por um lado, por outro lado, algum descomprometimento pelo mundo e pela vida, como sentido, se quisermos, que o mundo merece e deve ser vivido assim, com ordem, com criatividade e com muito acerto. É fato. A Holanda tem tudo isso, é tudo isso. E a Holanda, para mim, foi um acaso. Foi um acaso e tornou... A ideia que eu tinha quando fui fazer um trabalho na Holanda era ficar por lá 2 ou 3 semanas no máximo, e o destino já estava traçado e acabou por decidir que estou lá há 56 anos. Uhum. Não. Acho muito bem, aprecio o país, aprecio a maneira de viver, que é muito diferente da nossa. A mentalidade é muito diferente, a sensibilidade é muito diferente. Há hábitos que um português aceitaria mal, por exemplo, o holandês não conhece o ritual do almoço. Ele come 2 sandes e 1 copo de leite e acabou. E o seu jantar também é parco. Quer dizer, o holandês, ao contrário, isso é para falar de uma espécie de sensibilidade minha, ao contrário do português, tem, eu quase diria, um desprezo pela comida. Hoje em dia há excelentes restaurantes na Holanda, inclusive há um que está entre os 50 melhores do mundo, mas... A relação do holandês com a comida é totalmente prática, é muito pouco gastronómica. Uhum. Quer dizer, eu encontrei enormes diferenças e o curioso é que eu não acabei por me adaptar, mas acabei por entrar numa espécie de esquizofrenia. Uhum. Eu, na Holanda, sou uma pessoa muito diferente da pessoa que eu sou em Portugal. Perdão. Eu, na Holanda, desempenho quase um papel de ator. E então eu torno-me, em muitos aspectos, torno-me holandês, se bem que isso implica também que há uma influência grande na minha família. Eu sou o único lusofalante na família, sou o único português. A minha mulher é de descendência holandesa e alemã. Os netos, enfim, é tudo holandês, mas nós... É tudo frísio. É, sim, mas... No aspecto doméstico, também somos um bocadinho, embora a família seja holandesa, somos um bocadinho estrangeiros, não só devido a mim, mas devido à minha sogra, que era alemã e que era uma cozinheira de exceção. Portanto, uhum. Em minha casa há uma espécie de universo que não é nesse particular da gastronomia, que não é holandês, é português e alemão. Mas no resto, e particularmente na minha atitude, eu... Quando estou na Holanda, sou um holandês perfeito. Uhum. O meu comando da língua é suficiente bom para ter ensinado na universidade durante 30 e tal anos, uhum. Mas fora isso, é uma língua que adotei como minha. Tenho a vantagem de ter aquele interruptor que ajuda a aprender línguas, mas é como eu estava a dizer, causou-me uma... e causa um certo sentimento de esquizofrenia, porque... Eu, na vida diária, na vida familiar, na vida social, lá sou um holandês, mas como sempre, e só eu sempre escrevi em 2 ou 3 línguas, o holandês ou o francês e inglês, mas o trabalho, aquilo que eu chamo uma verdadeira escrita, a escrita, digamos, literária, uh-huh. Essa é só o português. E, portanto, eu, mesmo estando em casa, no meio daquele ambiente holandês, eu tenho um cantinho. Não é um cantinho, é um buraco secreto, uhum. Em que eu, estando sozinho, estando a escrever, eu saio da minha holandesa, exato, se pode dizer, e entro na lusitanidade, uhum. E portanto é que não é só viver duas vidas diferentes, com duas sensibilidades diferentes, uhum. Dois ambientes diferentes, mas é uma espécie de... Desde há muitos anos atrás, quando fui para Paris, eu tinha o sentimento que era perigoso se eu perdesse a língua. Sim, sim. Eu tinha na minha juventude, tinha todos da minha juventude, sofríamos uma grande influência do francês. E o francês, quando fui para Paris, já era como se fosse a minha língua mãe. Aliás, era bilíngue, porque tinha tido uma senhora que me tinha ensinado inglês de pequenino, e eu nessa altura, digamos, já era trilingue. Mas cheguei a Paris e o francês tornou-se durante anos a minha língua comum. Num determinado momento, não sei se estava a escrever um artigo ou qualquer coisa pouco importante, e notei que havia em mim uma falha de palavras, não encontrava o vocabulário que estava a perder, e apanhei um susto tão grande, mas é um susto não só espiritual, mas físico. Se eu perder o comando da minha língua mãe, eu vou ter um grande problema, porque não vou ser capaz de me exprimir como eu quero. Uhum. E então, coisas a sério, só em português. Mas com as devidas proporções, isso faz lembrar um pouco, se calhar, também o registro heteronímico pessoano, ou seja, a compartimentação das sensibilidades do falar, que nos leva depois também a questões da linguística, até um pouco à Chomsky, em que eu só consigo, ou à Wittgenstein, quando eu digo a realidade existe, porque eu a construa no meio objetivamente, com a palavra que eu pretendo dizer essa realidade, para dizer o quê? Exatamente isto, um pouco naquele sentido em que essa realidade da escrita do Rentes de Carvalho em português, para criar, era um pouco não perder aquela alma, ou a minha língua, a minha pátria, é a língua portuguesa. Passa um pouco nestes sentidos... E esse tipo de sensibilidade, ou se quisermos, de movimentação? Deixe-me dizer, para começar, que eu tenho muito pouca simpatia por Noam Chomsky, não é rapaz da minha rua. Uhum. Mas não, eu não era para construir uma realidade. A questão da linguagem, eu precisar, a questão chomskiana, é mais à la Wittgenstein, no sentido em que a realidade que eu sinto-me harmonioso nessa construção e nesse dizer dessa mesma realidade... Só é possível objetivando essa mesma realidade com uma palavra concreta a nível do intelecto, talvez, provavelmente, a filosofia analítica do Círculo de Viena, mais ajustada exatamente a essa mesma realidade, que o leva a esse refúgio da língua portuguesa para a construção da ficção. Não, eu não chamaria refúgio, eu chamaria instrumento. Instrumento. Ou muleta, se quiser. Uh-huh. Para poder caminhar a gosto, eu precisava de não perder... o instrumento que me tinha sido dado, porque o meu apego à língua portuguesa desde garoto era e continua enorme. Por exemplo, eu sofro fisicamente, se vejo a língua portuguesa mal escrita ou maltratada, qualquer sujeito que fala assim um bocado torto, eu digo, pelo amor de Deus, está a sujar a língua portuguesa. Uhum. Quer dizer, mas para mim era talvez... um instrumento para não poder, para continuar a utilizar com bom gosto, digamos, e com sensibilidade. E era também, eu acho que o imigrante, eu fui imigrante em vários lugares diferentes, e o imigrante tem um receio atávico, o indivíduo tem um receio atávico de perder, eu agora não custa-me a falar de raízes, mas ao fim... Ou as boias são, de sinalização daquilo que deixou São boias, são raízes, são os fundamentos, são os alicerces. Quer dizer, é como um sujeito que tem uns bons alicerces e aquilo, alguém começa a roer os alicerces e cria uma espécie de... Eu diria não vou chamar de doença... É um medo, é um receio, é uma fragilidade, e a pessoa não quer ser frágil nesse sentido, quer ter aquilo bem. Então, a língua portuguesa é o meu instrumento predileto. A mão vent effleure la pointe des herbes. Quand on se sent solitaire dans les interstices du rêve. Où je fais mieux lasser marguerite dorée. Et petite fleur bleue qui par passé naissent ici. Pode dizer-se que essa língua portuguesa é assim um pouco aquele ciclo vital que acompanha com as próprias estações do ano, naquele sentido em que há o inverno, o pousio, e depois há a pujança, o renascer com a primavera, e depois a pujança que colhe depois mais tarde com o romance feito, com a ficção já estruturada. É possível. Mesmo humus precisa de ser constantemente adubado, recriado, ressemeado, passa o neologismo. É um pouco essa a posição. É que... porque eu inclusive, porque me aflijo a ler coisas mal escritas, se eu pego no jornal e vejo um artigo mal escrito, eu fico incomodado de duas maneiras. Uh-huh. Fico incomodado pela asneira, feita por quem escreveu, e fico incomodado porque tenho a sensação que estão a atacar qualquer coisa minha. O património pessoal, o individual. Que se sente depositário e herdeiro de um carinho que lhe foi transmitido, provavelmente, não passa por aí. Não é depositário nem herdeiro. Eu sinto-me muito humilde. Foi-me dado um instrumento formidável. Eu, por exemplo, se eu quiser falar de parafusos ou de mecânica, a língua portuguesa é um desastre. Uhum. A língua inglesa ou a língua holandesa vai... até às finesses mais profundas, eles falam parafuso até ao máximo do detalhe. Uhum. Não é possível em português. Mas digo eu, e o português oferece-me uma gama, oferece-me um arco-íris para falar de sentimentos e de emoções que eu não conheço. Talvez, até o inglês aproxima-se, mas não me dá, uhum, não me dá aquele sentimento de inteireza, de riqueza, uhum, que eu mas eu digo isso, por exemplo, tomando como referente, ou se quisermos, o sinal ou o farol daquilo que estava a pretender dizer, é mais neste sentido. Por exemplo, no romance lá, qual que iremos um bocadinho mais adiante falar dele, a figura paterna é vista nesse sentido que permite este tipo de interpretação, ou pelo menos simbólica, que eu agora estava a tentar desenvolver, neste sentido, a figura paterna é... para além da admiração, da disciplina, da ordem, do rigor, um homem que, independentemente das agruras, do que quer que seja, da posição e da figura simbólica que é a autoridade, ao mesmo tempo, esse homem transporta a um dos narradores, ao narrador do texto, exatamente um maravilhamento, um respeito, se quisermos, uma consideração, que pode ser exatamente nesse sentido não tradicional, ultramontano, conservador, rígido, quase assim um bocadinho beato, mas pelo contrário, a noção e a consciência de que se é o portador dessa herança anterior que veio pelo pai, dos avós, eventualmente da avó materna, questões que giram à volta disso, e esse protagonista desse romance, que tem o Porto também como um dos sítios onde se desenvolve a narrativa depois, transporta-se para Vila Nova de Cerveira e para a fronteira e para a Raia, nesse sentido em que era quando eu dizia que a língua materna poderia eventualmente ser caldeada com estes elementos todos a nível do símbolo. Foi é tão só quanto nesta perspectiva. Sim, sim. É possível. E agora, já falando na figura do pai, o meu pai foi uma pessoa com quem eu de facto nunca falei. O meu pai era um pouco mais velho do que eu, sou 19 anos mais velho do que eu. Eu teria aí à volta de 8 anos, 7, 8 anos, e como lia muito, sem compreender aquilo que lia, mas lia imenso, e ganhei uma espécie, uma estranha maturidade. E eu aos 7, 8 anos, não sei por que razão, mas recordo-me perfeitamente de me ter dito que eu sou mais velho que os meus pais. E porquê? Porque, sobretudo, o meu pai era uma figura muito especial. O meu pai tinha herdado do meu avô paterno um sentido da disciplina e da democracia e do respeito à lei que tocava o paranoico. O meu pai era guarda fiscal. Se havia alguém que, na presença dele, mesmo um colega, infringia a lei, o meu pai... tinha uns colegas corruptos do Wolframio e num determinado momento disse em casa: nós vamos para o Minho porque se eu ficar por aqui eu ainda mato alguém. Pois. Depois foi encontrar a mesma situação. Exatamente. A ironia das coisas. E depois, passados uns anos, ainda muito, muito jovem, tinha 52 anos, resolveu reformar-se. Eu não aguentava. Não aguentava, era insuportável. Ora bem, o meu pai, que foi para mim, de certa maneira, um ausente, uma figura longínqua. Distante, pelo menos distante o suficiente. O meu pai, para os rapazes que hoje, na nossa aldeia, têm 60 anos, os rapazes e as raparigas adoravam-me. O meu pai era para eles o protetor, o anjo da guarda, o instrutor, o professor, o amigo, o confessor. E de vez em quando, na aldeia, ainda as pessoas... parece que você escreveu um livro, mas olha, sabe quem era mesmo muito bom? Era o seu pai. E o meu pai, de certa maneira, sem ter falado, mas só pela sua presença, ele deixou em mim aquilo que o pai dele já tinha semeado nele, certo? Por isso mudou muito bem na Holanda, com certo rigor pelo cumprimento da lei. O ascetismo perante a... Seguir, quer dizer, há um amor da democracia e um respeito pelo semelhante, mas acima disso há o respeito pela lei. Pela lei. E a igualdade perante a lei. Que é isso para o meu pai e meu avô era fundamental. Inquestionável sequer. E para mim é a mesma coisa. Quer dizer, por isso, voltando à esquizofrenia, eu na Holanda sou um holandês rigoroso no cumprimento da lei. Eu chego a Portugal e torno um português... arisco, malandro? De uma certa... vivendo uma certa dor, porque eu, no outro dia, disse, mas alguém... Eu ia fazer uma obra, e a obra não andava, e depois fui à Câmara, licença para isso, isto não anda, tens de untar os dedos, sabe? Mas eu não sei como é que se untam os dedos, e eu não tenho... o meu respeito pelas pessoas é tão grande que eu não posso ir de cara nos dedos, sei lá, quanto é que é? Não posso. Pois, claro. Eu fisicamente... não é espiritualmente, fisicamente eu não posso humilhar o meu semelhante. Não é genético, mas estruturalmente, e esse cimento que foi introduzido nestes tais pilares a posteriori faz com que correntes de carvalho disfuncionam, se tornam meio... Eu disfunciono, sim. Eu tenho medo de entrar em qualquer repartição. Porque hoje dizer, olha, o sujeito é capaz de precisar de vontade, e eu já não sei como é que falo com ele. Por isso eu em Portugal sinto-me um pouco isolado em certos aspectos da vida social, porque evito de me encontrar em situações em que eu tenha de tomar atitudes que eu não sei como é que se faz. Por exemplo, eu não sei em Portugal, não sei ir ao médico. Porque eu vou ao médico. Na Holanda, telefono a consulta às tantas, eu chego lá e eu lembro que eu saio. Eu aqui, se vou ao médico, tenho uma senhora que está a servir de... intermediário. E depois vou para o médico e depois tenho-lhe de perguntar quanto é, e ele disse se é com recibo ou sem recibo. Eu não vou ao médico nem em Portugal, a não ser que esteja mesmo em num caso extremo. Olha o velho samurai, como ele entra assim de embaixo nos transportes coletivos, como quem sobe ao cavalo. Queimou muito encruzilhar, se está a viver por um triz, de ti não vem mal ao mundo, diz seu corpo à cicatriz. Há de ser de ninguém o seu araquiri. Ninguém sai vivo de onde ele diz sair. E o velho samurai, nenhum ai se lhe ouve em vida. Olha o velho samurai, abre a carta da mazana para a pensão de invalidez, ainda se lhe afia a espada. Já se perdeu em comércios, já se gastou em vinganças, e para alcançar a paz dos anjos cortou asas às lembranças. Há de ser de nós todos o seu araquiri, seu riso na memória ainda nos ri. E o velho samurai, nenhum ai se lhe ouve em vida. E o velho samurai, nenhum ai se lhe ouve em vida. E o velho samurai, palito aos dentes, mesmo se eles estão ausentes, mesmo se não tem comida. Olha o velho samurai, nunca se dá por achado, leva os golpes da má sorte, de estandarte levantado. Perdeu filhos, perdeu mães, se chorou ninguém o sabe. Sobre o chão da valentia não há teto que desabe. Há de ser também meu seu araquiri, seu corte fino e fundo como um bisturi, mas seu riso na memória ainda me ri. E o velho samurai, nenhum mais se lhe ouve em vida. E o velho samurai, nenhum mais se lhe ouve em vida. E o velho samurai, palito aos dentes, mesmo se eles estão ausentes, mesmo se não têm comida. Olha o velho samurai, japonês de Portugal, entre o desdém e a lisonja, sempre soube o que é que vale. E o velho samurai, nenhum mais se lhe ouve em vida. E o velho samurai, nenhum mais se lhe ouve em vida. E o velho samurai, nenhum mais se lhe ouve em vida. E o velho samurai, nenhum mais se lhe ouve em vida. Pegando nessa questão da Holanda, que a nós nos causa assim sempre, por um lado, o fascínio, não é provavelmente, hoje em dia está muito na moda mais a dona Angela Merkel, mas a Holanda provavelmente será um modelo que nos deveria até tocar mais por razões históricas que iremos nesta questão agora abordar. Essa questão da Holanda terá a ver, esse respeito pela lei, terá a ver exatamente com a República Holandesa, as repúblicas holandesas do século XVI, terá a ver um pouco com a relação individual que cada holandês tinha depois com essa suposta democracia, na relação que tem com a Bíblia, por exemplo, cada um que interpreta e lê, e depois o outro dá reconhecimento a essa leitura que cada frísio ou cada holandês acabou por dar. Depois essa abertura é a abertura da sociedade mais ou menos comercial, do engenho e da arte para fazer dinheiro, e isso só é possível realmente com rigor, com disciplina e com método. Depois, a abertura que tenha aos judeus hispânicos ou ibéricos que chegam lá, e essa democracia, esse tipo de república, permite a existência de homens como, por exemplo, Johannes Vermeer e Baruch Spinoza, tudo gente que neste espaço relativamente tão curto percebe que todos são iguais, todos têm o direito e todos têm direito à liberdade e ao engenho e à democracia e à opinião de todos conta. É um pouco que começa aqui este tipo de vida. É certo, mas sabe, para começar, o holandês tem um sentido social que para mim chega a ser quase diria doentio, mas funciona muito bem. E eles dizem, com alguma razão, que esse sentido da necessidade do social foi originado pelo facto deles, os antepassados, viverem numa região pantanosa. Uhum. Tinham de construir diques para arranjar terreno, uhum, para poder comer e viver. E quando tinham de tratar todos em comum dos diques comuns, porque se aquilo rebentasse, dava cabo tudo. Todos. Portanto, claro. há uma até quase uma paranoia, uhum, da associação na Holanda, que chega a ser incómoda para quem está de fora, ou para aquele holandês que não tem que não tem esse espírito, mas o geral... Mais libertário, o meio libertário. Sim, mas o geral do holandês, uh-huh, compreende e aceita. O adágio que Deus criou a terra e a Holanda que foi criada pelos holandeses. Mas depois há, de facto, a história da Bíblia. O holandês, o nosso senhor luterano, disse-lhe que, olha, é assim, respeita-se a Bíblia, mas é preciso ganhar dinheiro. Claro. E, portanto, o holandês diz com muita graça que o bom holandês é parte missionário e parte comerciante. Uhum. Para um latino, para um português que chega à Holanda e que conhece um holandês, e a primeira pergunta que o holandês que lhe faz é: de que religião você é? E, quer dizer, isso para nós é quase um absurdo. Uhum. É coisa que não se pergunta, que não interessa. Não interessa. Mas para ele é essencial. Ele quer saber quem você é. Para se situar. E, exatamente. Qual é a sua orientação e qual é, eventualmente, o seu nível de moralidade. E o patamar cultural e moral e ético. Pois, e ético. Ora, mas daí vem dessa origem dos diques e do perigo do mar, vem toda essa alma, uhum, de, em conjunto. E eu depois, há coisas, são espetaculares em muitos aspectos. Eu no outro dia, e já contei isso duas ou três vezes agora, li a história, que é uma história tão holandesa e tão fascinante, de um senhor que atualmente tem 50 e pico anos, pouca coisa, mas começou cedo e criou uma empresa de grande, daquelas que dão centenas de milhões de movimento deles, e ganhou uma fortuna grande. E chegou aos, antes dos 50 anos, e achou que aquilo que já chegava, e pegou no dinheiro que tinha, e o que é que fez? Não era muito religioso, mas sinceramente religioso, como a maioria dos holandeses são, pegou na fortuna e foi para a Etiópia. Uhum. E na Etiópia montou de novo uma criação de frangos que já dá centenas de milhões de euros. Uhum. Mas, juntamente com isso, fundou atualmente 30 igrejas. Ao lado das igrejas, 30 escolas. E ao lado das escolas e das igrejas, 30 centros sociais, uhum, pagos por ele. Não é pago pelo governo etíope, nem por ninguém, é por ele. Quer dizer, o miserabilismo lusitano à procura do subsídio do Estado, isso não existe. Ou pelo menos não lhe entra no esquema mas mental do holandês. A iniciativa e o amor do próximo. Porque, uh-huh, o amor do próximo, ou a solidariedade é muito bonita. Uh-huh. O banco alimentar e essas ONGs. Mas isso é tudo um bocadinho de fachada. E de, uh-huh, de, não é sério. Mas é vamos dar um salto. Mas a Holanda também é a terra de Pim Fortuyn e de Geert Wilders e toda uma série de pessoas. E daí? Não têm eles direito às suas ideias? Ou se têm? Eu só estou a dizer que isto também existe na Holanda moderna. Mas a Holanda moderna... E depois estão a ter já uma... E como é que o presidente do MIT nos Estados Unidos é um holandês? E os boers na África do Sul? Não. E como é que os holandeses do Pim Fortuyn e de Geert Wilders... Que não se iluda, Geert Wilders representa uma facção tão grande, uhum, da sociedade holandesa, porque aquela parte da sociedade que viu que houve um exagero enquanto o tratamento, sobretudo dos muçulmanos, de turcos e de marroquinos, que chegaram a um abuso, a uma condescendência tão grande por parte das autoridades, que para turcos e marroquinos julgados pelo mesmo crime do holandês, a lei é mais favorável. Mais suave. Isso, ouça, isso na Holanda é mal visto. Por isso é que o Sr. Geert Wilders tem a importância que tem e tem a voz que tem, porque ele representa uma grande parte da população holandesa. Ele representa muitos mais do que aqueles que dizem que têm coragem de dizer que têm de ser, porque acham que não é bem visto. A partir de um certo nível de rendimento, não é bem visto. Mas dentro do coração, não se iluda. Eles estão... Se houver uma pequenina coisa, uma pequenina falha na sociedade holandesa, por exemplo, como agora com o dinheiro, com a União Europeia, ele arrasta muita gente atrás dele. Isso é na mesma ordem de ideias. No outro dia, uma revista tinha contado umas 10 ou 12 páginas que eu achei interessantes e muito curiosas. Grandes industriais que têm na Holanda, grandes empresas, eram quase todas número um a nível mundial. Ou fabricavam iates, ou fabricavam maquinaria para as águas, ou construção, seja o que for. E eles eram tão sinceramente orgulhosos, mas ao mesmo tempo tão modestos. Com aquela ambição de crescer, ser muito forte e que essa fortaleza, essa riqueza, que seja dividida pelos outros. Isso é o espírito luterano, não é de todo. É um espírito moderno e sabendo, nós não podemos viver sozinhos, não podemos ter meia dúzia ou uma centena de corruptos a comer o dinheiro da res pública e o resto, coitadinho, a ficar à espera de mãos tendidas. Agora perdi o fio à meada. A questão das fortunas holandesas Eu queria contar um caso. Nós tínhamos, no nosso departamento de línguas da Universidade de Amsterdão, tínhamos uma senhora que fazia um trabalho voluntário muito curioso. Ela vinha, como tínhamos uma espécie de cantina, a senhora vinha todos os dias e fazia o café e lavava as xícaras e arranjava as coisas e era um bocado aborrecida porque... Se a gente deixava meio uma folha de papel sobre metade escrita, ela vinha e dizia: ouça, você esteve na máquina de fotocopiar e utilizou isto, mas deixou. E a gente achava aquilo cómico. A senhora faleceu. E nós tivemos... Nós não conhecíamos, não sabíamos nada da senhora, nem da família, nem coisa nenhuma. A senhora era solteira. Faleceu. Mas a biblioteca da universidade não tinha dinheiro para comprar uns determinados incunábulos. E a senhora deixou 10 milhões de florins à universidade. Oh, águas do rio são de correr, cada vez mais perto sem parar. Sou como um morcego, vejo sem ver. Sou como o sossego, sei esperar. Outras questões correntes de Carvalho levanta em relação à Holanda, por exemplo, sabe-se que a literatura holandesa não é uma grande, coisa. É. De facto, não já é uma grande boa literatura. Gente, mas... boa gente, mas de facto não é uma grande literatura. Tudo um pouco, se calhar, por esse conformismo, por esse isentismo, ou por outra, esses conflitos da, o exterior, alguma, vamos lá, alguma carnalidade daquilo na relação que é muito típica dos latinos, ou mais introspectivo, no caso germânico, na Holanda não colhe tanto daí esse tipo de temas, por exemplo, não aparece projetado na literatura. Aparece nas artes plásticas, a projeção da vida burguesa, a vida do comércio, mas sabes que, por exemplo, e é dito pelo Rentes Carvalho, que a imprensa holandesa é objetiva, é rigorosa, fiável, independente o suficiente para escrever à vontade, o que leva, por exemplo, que isso seja refletido na questão do ensino. Isto tem a ver, a questão é exatamente esta. É um processo educacional que deriva exatamente desse tipo de viver supostamente democrático, avant la lettre, da República Holandesa do século XVI. Sim, sim. E, tem a ver um pouco com isto. A ambição de educar não começou ontem nem anteontem, começou há 300 anos. O holandês saiu de uma situação miserável dos comedores de batatas, uhum, e das pessoas que se gravatavam a turfa, uhum, para se aquecer, mas foram com um grande sentimento de união e de visão. Nós temos, se queremos construir, temos de educar. E hoje os holandeses estão no topo na medicina, na astronomia, na física, na matemática. Quer dizer, não é uma coisa de geração espontânea, uhum, mas é qualquer coisa que se foi criando. E isso dói muito quando eu olho para mim, para nós. O laxismo, talvez... O deixa andar. O deixa andar. É, isso, eu fui esta manhã, andei, fui ver a minha infância, fui até à Ribeira e olhei para... E depois uma quantidade de prédios ali pela rua escura e dói-me. O holandês se vê uma coisa... O holandês, por exemplo, eles gostam, quase todas as casas de resto do chão têm um jardinzinho. Ai de você, se não corta a relva ou se não apara os galhos, o vizinho, sem maldade nenhuma, mas pelo sentimento de tornar o geral bonito e belo... O comunitário. O vizinho, você não aparou ainda a relva. E quer dizer, aquilo não é... Para quem não conhece, fica assustado. Acha aquilo muito... arrogante. É arrogante. Bom para e a velhice, aquela típica coisa portuguesa de estar sempre e com... A e é uma coisa... O sujeito que não lava o carro e que deixa o carro na rua... Mas, vizinho, você não lavou o carro. Ou manda os garotos para o escrever sujo. Tá? Quer dizer, há uma... Claro, que não é o paraíso. A Holanda... O geral da vida social é uma coisa chata. Você, se quer viver em paz na Holanda, é monótono. Tem de aceitar, agora não, mas aqui ainda há 20 anos atrás, as crianças não podiam brincar na rua ao domingo. Uhum. Não era que fosse, quer dizer, não era lá pelo aspecto religioso, mas como havia vizinhos que ao domingo ficavam quietos em casa todo o dia a ler a Bíblia, crianças na rua iam encontrar o vizinho. Portanto, os pais iam, para o domingo. E o domingo era uma coisa chata. Quer dizer, eu vou-lhe agora introduzir uma pequena provocaçãozinha, assim, que também convém neste tipo de argumento. É um pouco neste sentido. O Rentes de Carvalho, da sua experiência, e depois como intelectual, que viveu tantos anos em Amsterdão e trabalhou na Universidade de Amsterdão, uma das boas universidades europeias e mundiais, de certeza absoluta, esse tipo de sentimento permite-lhe o seu olhar e estes anos todos que lá viveu perceber, ou se é possível, aquilo que eu vou dizer é um absurdo ou é uma mera interpretação espontânea que surge agora aqui da nossa conversa, foi da aliança, se calhar, dessa relação educacional, do respeito perante o texto sagrado, do espírito luterano com o espírito judaico, deu um pouco essa possibilidade dessa ligação entre dois povos totalmente diferentes, mas que acabaram por ter